você não for flor do asfalto, não faça drama pra me mostrar suas marcas da brasa dos cigarros. Baby doll no edifício, regalo.